Começa agora o Quadrincast. Bartek! Why so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kick-Ass. I am Iron Man. I'm Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Saudações, ouvintes e tropeiros do Quadrincast, vocês aí que estão no Motivos Patrióticos usando a azul marinha, né, porque tem a diferença do azul marinho pro azul marinha, e estão animados para falar sobre o nosso Yankee favorito, né, você ama, você odeia, ele é um dos nossos ícones, foi inclusive tema de um dos nossos primeiros Quadrincasts, e estamos fazendo mais um para falar do Capitão América. E para antes de a gente comentar o filme do Capitão América, o Soldado Invernal, e não Infernal, como diria o pessoal do fórum da Panini. Estamos para falar da história, dos quadrinhos em si, né, que falam sobre o Soldado Invernal, e de onde ele veio, de onde ele surgiu. E, sem mais delongas, vamos iniciar. Eu sou André Facas, e favor não confundir com André Vargas, por favor. Aqui é Leandro Laurentini, Buck bom é Buck morto. Eu sou o Ricardo Sorvillo, e se é para ressuscitar alguém, ressuscite direito. Eu sou o Walter Stildick e Winter is Coming. Soldado Invernal, acho que é besteira a gente falar que a gente pode dar um possível spoiler do filme logo aqui na Casa dos Quadrinhos, porque o filme é baseado nos quadrinhos, né? Não, é, se o cara que vai ver... Se alguém ainda não entendeu, porque até pegaram o mesmo ator, né? Então, tipo... Por favor, né, gente? O Buck é um Soldado Invernal, pronto. O spoiler tá no elenco, né, cara? Só o elenco tá lá. Se você tem mais de meio neurônio, você já sabe que o Buck é um Soldado Invernal. É, mas... só de ver o trailer, você já se liga. Ó, se você consegue baixar um podcast, você sabe que o Buck é um Soldado Invernal, né? Pelo amor de Deus. Se você completou a terceira série, você sabe quem é o Soldado Invernal. Ó, o Walter não sabia aí, estragou o filme pra ele. Pô, tô dando spoiler. Pô, mal. Mas caso você não soubesse disso, preste atenção que pode ser que tenha alguns spoilers aqui. Pode ser, quem sabe, não sei. Vamos avisar antes? Não tem problema. Mas voltando a falar do Buck, o Buck é um personagem um pouco antigo, né? Tipo, ele surgiu naquela época do estourão dos sidekicks, né? Causados pelo Robin. É, ele tá desde o início, né, da história de Capitão América, né? Na verdade, a gente tem que corrigir aqui uma informação lá dos primeiros Quadrincasts, que a gente falou do Capitão América, e a gente disse que o Buck era um retcon, a própria existência do Buck. E não é, né? O Buck, ele tá desde a primeira história do Capitão América lá, em 1940, ele já tava já como capitão. Ele, inclusive, em 1940, ele já empunhava uma metralhadora. Putz. Tá lá, história de 40... já tava empunhando uma metralhadora, né? A gente sempre tem essa noção que os sidekicks eram versões água com açúcar do herói principal. O Buck, se você parar pra observar bem, ele é mais hardcore que o próprio Capitão América, né? Mas aí, isso já não é o retcon já que o Brubaker fez? Então, o Brubaker, ele meio que oficializou isso, né? Tá lá nas imagens, de fato. Pra não dizer que tá lá só lá, eu lembro muito bem a última página dupla de Marvel Zoom, que fala da Era de Ouro da Marvel, né, da época da Segunda Guerra, que é o Capitão América e os invasores chegando de paraquedas numa base nazista, e o Capitão tá lá com o escudo protegendo o Buck com a metralhadora. Inclusive aquelas... metralhadora de mafioso, né? Eu acho que isso era, assim, mostrado em desenhos, até porque o Buck era um moleque sem poder e sem soro de um super soldado nem nada, andando com o Capitão, com o Namor, com o Tocha Humana. Então ele tinha que estar com alguma arma, pelo menos, né? Cara, ele não podia estar desarmado. Mas aí metia uma metralhadora na mão do moleque, né? De, sei lá, 16 anos. Até porque, né? Durante muito tempo na Marvel, inclusive esse foi tema de algumas histórias do Capitão América, era dito que o Capitão América não matou ninguém na Segunda Guerra, né? É, mas isso caiu já, né? Mas porque era impossível. Então, assim, inclusive, tinha gente que defendia até hoje, que defende até hoje, ferrenho, que o Capitão América não matou ninguém no, na Segunda Guerra. que eu acho um pouco difícil, né? Um super soldado. É aquilo, eu acho que vontade de matar, aquela sede de matar que muitos soldados deviam ter na época, isso o capitão não tinha. Agora, dizer que ele não matou ninguém aí já é abusar muito, né? Até porque ele tá agindo, pode ser que ele não tenha matado um cara diretamente, mas sei lá, a própria ação dele... é lugar no meio de uma luta, ele pode vir matar alguém. Isso é, você tá no meio do fogo cruzado, você mata e morre também. É diferente matar durante um combate ou em defesa, né, ou durante uma guerra, do que assassinato, né? Exatamente, ele não era um assassino, né? Ele era um soldado que tinha que cumprir a missão. Faz parte do escopo, olha que bonito, do soldado matar alguém de vez em quando. Né? Ele foi treinado pra isso, né, cara? Exatamente, né? Por mais que ele tenha sido um moleque magrelo até algum tempo atrás, né? Antes ele é... Ele é inclusive líder de batalhão, então ele tem que dar um exemplo. Voltando ao Buck, né? Ele foi criado junto com o Capitão América, justamente até pra... nessa onda de sidekicks inspirado no Robin, e ele ficou perdido, né, como quando o Capitão América ele foi resgatado nos anos 60 para nos Vingadores, ele foi meio que tipo parte da história, foi inventada uma história onde ele teria morrido e o Capitão América teria sido, né, congelado. Não, é, isso sim foi um retcon mesmo, né? Isso foi um retcon, porque como a Atlas Comics, né, que é a sucessora da Timely, que depois a Atlas ainda virou a Marvel, ela continuou, ela teve um período aí nos anos 50 que o Buck e o Capitão América apareceram, né? Como caçadores de comunistas dessa vez. Então houve um retcon dizendo que os originais teriam sumido e o Buck teria morrido, né? Então meio que assim, a história do Capitão América parou na Segunda Guerra. E aí veio a continuar depois nos Vingadores 4. E em 2005, quando o Brubaker ele assumiu, a gente tem que lembrar o contexto um pouquinho, como é que ele assumiu isso. Isso foi até um pouco paralelo com o Avenger Dissemble, né? A queda dos Vingadores, como saiu aqui. Sim, sim, é contemporâneo desse período. Essa série é contemporânea, então o que que acontece? A série do Capitão América tava, obviamente, tinha sido relançada, tinha um relançamento volume 4 recente, era aquele volume com as histórias políticas que acabou depois descambando para as histórias mais convencionais, onde o Capitão América já tinha a identidade dele pública, como toda a linha dos Vingadores na época, foi reiniciado. E o Brubaker ele decidiu apostar novamente na interação do Capitão América com a SHIELD. E nesse meio tempo, né, nessa fase, o Soldado Invernal apareceu desde o começo da série e era apontado que ele poderia vir a ser o Bucky. Coisa que se confirmou, né? Não, o que acontece é que o Capitão começa a ter sonhos lembrando da época dele na Segunda Guerra, com o Buck, lutando ao lado do Buck, etc. E aí você já começa a ver que tem alguma coisa aí, né? Se eu não me engano, eram memórias que ele achava que era de um jeito e quando ele estava com sonhos, ele lembrava de outro jeito, né? Se eu não me engano. Isso. Na verdade, foi o jeito que o Brubaker conseguiu para incluir algumas... fizeram parte da cronologia da Marvel mesmo. Sim, sim. Por exemplo, o passado do Buck, teve uma história em que ele morreu tomando um tiro. Enfim, uma das formas com que o Capitão lembra da morte do Buck é ele tomando um tiro e morrendo, né? No arco, sim, do Brubaker. Então, é o Brubaker resgatando essas coisas aí, lá ainda do Capitão América da década de 40. Além dessa relação com a SHIELD, que eu achei sensacional, a gente até comentou isso. E foi um jeito inteligente que o Brubaker encontrou de fazer essa questão, porque os sonhos e as lembranças, eles nunca são perfeitos, né? Eles sempre vão... a gente vai preenchendo, sempre é muito impreciso. Eu concordo com o Leandro que as fases do que o Capitão América são mais legais no título solo é quando ele tá nesse contexto de espionagem, Black Ops. Então, eu acho que o Brubaker ter voltado para usar essa abordagem no Capitão América, ainda mais na época, né, vai, 2010 para cá, que está se falando tanto dessa questão de liberdades individuais, e toda essa questão é legal, eu achei muito bacana. Na verdade, o Capitão América, ele apesar de ele ser, tendo o nome dele, Capitão América, aquela coisa do patriotismo, ele funciona muito bem quando ele começa a questionar esse tipo de coisa, né? E nesse arco mesmo, ele frequentemente, ele nos flashbacks que ele tem, nas ações que ele tem, ele começa a questionar a brutalidade da guerra, como se fossem alguns traumas, né? Um estresse pós-traumático que ele teria tido em algum momento aí em relação à guerra, em relação a esse tempo que ele passou congelado e tudo mais. E o Brubaker, ele usa muito bem as raízes do personagem para começar a desenvolver outras coisas, né? Não é gratuito, ele cita algumas passagens que tem a ver com a situação atual, né? Não, ele começa já um arco muito diferente, né? A Sharon fala isso pra ele, que ele tá muito mais violento, ele tá se preocupando menos, né? Tá sendo menos cuidadoso e tal. Ele já não tava bem, né? Aí a gente já começa a achar que é por conta do envolvimento do cubo cósmico. E aí é o meu único, na verdade, o meu segundo único... senão aí pra dizer que esse arco aí foi excelente e perfeito. O cubo cósmico, ele é meio que um elemento clássico das histórias do Capitão América, né? Ele já foi usado pelo Caveira Vermelha pelo menos duas vezes antes, né? A fixação que ele tem, né? É, ele tem duas fixações, é o cubo cósmico e o corpo do super soldado. Isso é uma bichona! Ele quer o cubo, né, do super soldado, é isso. Esse Capitão América é uma bichona. O Capitão América não, esse Caveira Vermelha é uma bichona. É uma bichona, velho. Então assim, o uso do cubo, ele é até justificado, né? Porque você mostra no começo das histórias um Caveira Vermelha decadente atrás de um cubo cósmico defeituoso, ou seja, um cubo cósmico que não tem aquela capacidade total de fazer alterações na realidade, ele faz alterações sutis, e eu acho que o Brubaker ele acaba usando esse recurso justamente para amarrar, porque algumas conveniências do que acontece, né? Por que que o Capitão América começou a sonhar com o Bucky agora? Não é, é por isso que eu falei que me incomodou um pouco, assim, porque, mas eu entendo que, sei lá, eu também não conseguiria pensar numa forma melhor, mas foi um recurso de roteirismo, né, para que algumas coisas acontecessem na história. É assim, eu acho que o cubo cósmico nesse, ele teve dois papéis muito importantes, não vou dizer muito importantes, mas ele foi um meio que fundamentais ali, que foi a troca de corpo do Caveira Vermelha, né? Que o Caveira Vermelha até então ele usava um corpo que era clonado do Steve Rogers, e eles deixam matar o Caveira Vermelha pra ele fingir a morte dele. E ele acaba vindo assombrar lá aquele russo, né, se eu não me engano. Na verdade, ele não fingiu a morte dele, não. Ele morreu mesmo. O Soldado Invernal matou ele. Matou ele efetivamente. O Caveira Vermelha morreu. Mas aí que tá, morreu o corpo dele, né? Porque a mente dele pegou e começou a voltar. Na hora que o tiro acertou ele, ele tava segurando o cubo cósmico. Então a gente imagina que ele usou ali, naquele momento, o poder do cubo pra, de alguma forma, tá com... A gente não imagina, foi isso que aconteceu. Mas o que eu entendo, mas daí é o seguinte, daí eu posso estar errado, mas eu entendi na época que eu li a história que a morte dele tinha sido planejada por ele mesmo. Na verdade não. A gente tem que lembrar que Caveira Vermelha não tem nada a ver inicialmente com o Soldado Invernal, justamente por causa do general do Lucky. Eu me lembro muito bem da cena, acho que as primeiras páginas do começo do Brubaker é o Caveira Vermelha falando com o Russo, e ele falando: ah, você pode ter o que quer, eu só quero tal coisa. E mostra que ele tem lá várias câmaras criogênicas. O Russo fala pra ele que o que ele queria era o cubo cósmico. Sim. E aí o Caveira fala que ele não teria nada que interessasse a ele. Aí ele... criogênicas, e aí eu não sei como ele já liga uma coisa a outra e já imagina, que ali pudesse ser um Bucky. Deixa muito mais legal. Ele quer comprar o Soldado Invernal do Lurk, e ele fala que não tá à venda. Não tá à venda. Aí ele volta a falar do cubo. Na verdade, o Caveira Vermelha não tramou nada, né? Ele acabou acontecendo que ele morreu e tava com o cubo na mão, deu sorte. É mais legal do jeito que a gente interpretado, mas tudo bem. Não é, cara. Desculpa. Legal do jeito que o Brubaker fez. É, mais legal do jeito que o Brubaker fez mesmo. Então, assim, a gente tá acostumado a ter o Caveira Vermelha como o vilão principal, né, do Capitão América, como aquele cara que é o eterno Nemesis. E eu matar o Caveira Vermelha na primeira edição, cara, foi, tipo assim, uma surpresa. Né, que essa saga do Brubaker, ela é cheia dessas. Por mais que você algumas coisas você veja que é óbvio, nunca é só aquilo. É aquilo e uma surpresa. Isso, o próprio capitão não acredita, né, que o Caveira morreu logo no início. Assim, ele fica: não é possível, isso é uma armação, né, cara? É lógico, porque ele, quantas vezes o Caveira Vermelha já fingiu a própria morte, né? Pois é. Da última vez ele fingiu a própria morte aparecendo um corpo clonado do Steve Rogers. Imagina, né? Imagina o medo do Steve, né? O que, que pode vir pior do que isso, né? Não tem muito... Rola essa paranoia, né? O que eu achei muito legal, cara, é que o Brubaker, ele resgatou muito personagem do universo do Capitão América, da série antiga, muitos personagens que estavam no ostracismo, né? Quando ele trouxe a SHIELD de volta pra história, ele pôde usar, na época, o Nick Fury tava subutilizado, o próprio Falcão, tinha voltado a aparecer, né? Chegou até a ter uma série Capitão América e Falcão pouco antes, mas ele é muito melhor utilizado com o Brubaker. Começou a aparecer outros agentes da SHIELD ali, começou a criar um núcleo de apoio pro Capitão América ali fora dos Vingadores, né? E lógico, tinha alguma apareceu o Homem de Ferro em um momento. Você tinha ali um universo ali, personagens e suporte do Capitão América, coisa que ele sempre teve, mas a gente não conhecia reconhecer de imediato esses núcleos, né? Ele resgatou personagens da fase solo do Capitão América, que a gente pode, assim, desde a época do Jack Kirby até, vamos dizer, os vilões da época ali dos anos 90. A época do Capitão América que eu lia rigorosamente, que era a fase do Mark Gruenwald, né? O formatinho da Abril, né? Você tem o Ossos Cruzados numa subtrama que ela tem pouca relação, quase nem o arco do Soldado Invernal, mas é coisas que o Brubaker vai construindo. A Madre Noite, a Pecado, né? Que é a filha do Caveira. Desculpa, cara, te cortar, porque eu só queria ressaltar essa parte do Ossos Cruzados, porque ele aparece praticamente no início e depois pra dar uma surra no Capitão América, cara. Ele dá uma surra desse Capitão alargado e vai embora. O Ossos Cruzados vai estar no filme, né? Não sei se tem essa cena, mas enfim. É um negócio que me deixou até incomodado de ver o quão fácil foi pra ele enfiar porrada no Capitão América. Isso foi legal, até pra reforçar o personagem como um personagem forte, né? Exatamente, não uma coisa segundo escalão também. É, resgatou-se até o Batroc, quando ele aparece mais enfodado na série. Mas isso aí já não no arco do Soldado. Não nesse arco, mais pra frente, bem mais pra frente, por sinal. Mas o Brubaker, ele consegue usar esses personagens aí conectados ao universo do Capitão América, que já tem alguma ligação com ele, que hoje a gente vê, na época a gente via como personagens de segundo escalão, a gente consegue ver eles como personagens de primeiro escalão, né? Eles ganham outra dimensão nas histórias do Brubaker, né? Voltando aí, o Soldado Invernal, o primeiro arco basicamente é para o Capitão América descobrir que o Soldado Invernal é o Bucky, né? Aos poucos ele vai tendo essas pistas, ele não quer acreditar muito, né? Eu compreendo perfeitamente que ele não acredite, né? Mas aos poucos ele vai ganhando uma pista aqui, outra ali e tal, ele vai vendo que tudo tá levando a isso, né? E eu acho legal duas coisas que o Brubaker ele pega. Uma delas a gente já comentou aqui, que ele cria uma função pro Bucky, né? Ele transforma o Bucky naquele cara que fazia... Não, ele fazia duas funções dentro dos invasores. Ele era aquele símbolo da juventude americana, que ia estar acompanhando o Capitão América, mas ele tinha sido mega treinado para ser o cara que ia sujar as mãos, o cara que ia fazer aquilo que o Capitão não podia fazer. Ou seja, matar, invadir lugares que sem nenhuma autorização. Ele já era... O Bucky era um comando de 16 anos, cara. O mais absurdo que isso possa parecer. Não, mas no segundo arco eles até dão uma forçada, tem um general falando com o capitão, ele era um lutador natural, o melhor lutador natural que eu já conheci até hoje. Ele foi treinado pelo mesmo cara que treinou você, ele é só 4 anos mais novo do que você. Essas coisinhas que ele vão fazendo. Ele fica justificando, né? Ele fica justificando. Sim. Pra você aceitar aquilo, né? Tem uma outra coisa que é diferente no Brasil, é que nos Estados Unidos a pessoa não é obrigada a se alistar no exército, né? Vai quem quer. E em período de guerra, quando tem período de guerra, os americanos, pelo patriotismo, eles vão com tudo. Então, ele era um moleque mais novo, mas ele tinha esse patriotismo que ele queria participar da guerra, mesmo sendo mais novo. O general, inclusive, quando o capitão fala, pô, mas é um moleque de 16 anos. Aí primeiro o cara que tá falando com ele, não lembro se era o general, fala pra ele, primeiro que ele é só 4 anos mais novo do que você. E segundo que ele não é o único moleque de 16 anos que tá se alistando. É, e o próprio capitão, né? Era um raquítico que se alistou, né? Pois é, quer falar de quem, né? Quer falar de quem. Moralismo. E é muito provavelmente o Bucky daria uma surra nele, né? De magrelo, né? Tipo, ah, pois sim. É. Entendeu? O que separava os dois ali era o soro. E o Brubaker também dá uma puta moral pra SAS britânica, né? Porque diz que o Bunk foi pra lá e treinou um mês e voltou fodaço, né, cara? Ele comenta isso no arco também. Eles dão uma moral fodida, né? Até porque a SAS britânica lá, as histórias do... Quem era membro disso na Marvel, né? Era o Neon Jack, né? Neon Jack. Que era o Capitão América inglês, né? Basicamente. Que inclusive também aparece muito rapidamente nesse primeiro arco também. Sim. É, mostra-se esses trechos aí da guerra, bastante personagem dessa época aparece. O que eu achei muito legal quando o Bucky voltou, por mais que ele teve várias mortes aí nos quadrinhos, aquela principal é aquela que a gente vê nos flashbacks dos Vingadores, né? Que é ele preso com o braço na bomba, né? E ele derruba o capitão para o capitão continuar, né? E ele volta com um braço metálico a la Cable, né? Que... Pô, isso ficou bacana, cara. Isso grita nos 90, mas o negócio foi tão bem feito, não incomoda nem um pouco. Ah, e assim, o braço biônico dele, que ele tem lá, o braço metálico, tu vê que não era uma coisa atual, né? Tanto que o braço sofreu várias atualizações depois com o tempo, quando ele vira bonzinho, né? Então... Mas olha só, teve uma coisa nessa história aí do Buck e tal, que quando eu soube que o Buck ia voltar, eu ficava preocupado com como que eles iriam fazer isso, né? Sabia tal que alguém ia encontrar o Buck, etc. Mas eu ficava pensando, pô, então como é que vai ser? Vão estar uns caras passeando pelo oceano, vão ver um cara lá sem braço, ó, é o Buck. E aí começar a treinar ele e tal. Mas aí que eles conseguem, até isso o Brubaker consegue amarrar muito bem, né? Eles têm a notícia lá de que o Capitão América poderia ter sofrido um acidente, Capitão América e o Buck estavam perdidos no oceano e acabou. Aí aquele general lá, Karpov, vai e pergunta lá, o maluco lá que acabou criando o Soldado Invernal, ele vai e pergunta, quão distante a gente tá desse lugar aí que estão falando que eles caíram? É. Ele tava atrás do Capitão, acabou ficando com o sidekick, né? Mas, enfim. É, e o treinamento do Buck, a gente vai ver depois, quando eles vão contando, é uma coisa que é fenomenal também, né? Não é uma coisa simples. O cara teve a mente apagada várias vezes, o cara, quando ele começava a sair de controle, ele foi congelado pra não dar problema. O próprio Soldado Invernal, ele se tornou uma lenda no submundo, na espionagem, né? Na Guerra, né? Fria, né? Na época da Guerra Fria. Né? Uma lenda da Guerra Fria, porque como é que era o modus operandi dos Soldados Invernal? O Soldado Invernal era literalmente uma arma. E os russos só pegavam ele quando realmente necessário, porque eles não tinham controle total. Ele ficava congelado e quando precisava dele pra uma missão, ele era desperto algum tempo antes, e depois ele ia pra missão e congelado, capturado de novo. Aí tem duas coisas. Uma é a genialidade do Brubaker, porque assim, ele precisava justificar que o Buck envelheceu um pouco. Envelheceu um pouco, mas não tanto, né? Ele precisava ser adulto, mas ainda não tão velho quanto o Capitão América. Exatamente, não tão velho quanto alguém que nasceu em 1940 e pouco. Aí é um pouco da genialidade dele. Também tem uma forçada na barra, que se você para pensar nisso daí, então os russos conseguiram descobrir a fonte da juventude, eu não entendo porque ninguém mais usou essa porra, né? Ia lá, congelava, ficava bem... Por que não criou um exército assim, né? Não sei, também não dá pra saber. Não sei como é que não fizeram isso com várias pessoas com doença, né? É, né? Pois é, né? Não patentearam o negócio. Lenin, Stalin, né? Mas calma aí. Mas daí, na verdade, se a gente for pegar, se a gente for mais adiante nos arcos do Brubaker, daí já na própria revista do Winter Soldier, tem isso. Que o Soldado Invernal não foi o único soldado que foi congelado. Não. Teve outros soldados congelados também. É, né? talvez não tivesse grana pra fazer em alta escala. Foi isso que o Ricardo falou aí, a grana. Eu ainda acho que pegaram todo o gelo pra congelar soldado e jogaram na vodka, velho. Pode ser também, pode ser. Se bem que gelo é o que não falta lá, né, cara? Os caras devem ter bebido muito mesmo. É que você sabe, né, que até 2010, toda bebida com menos de 7% de álcool não era considerada bebida alcoólica, né? Então, por exemplo, vendia cerveja no McDonald's pra criança, porque não era considerada. Tanto que vodka, na verdade, isso significa aguinha, né? Não, é verdade. Mas todo esse trecho, porque assim, a série vai crescendo até o número 6 ali, que é quando o Soldado Invernal se revela ali, o negócio vem num ritmo legal, mas Aí, mas depois, quando... Aí você tem a edição 7 lá, que é aquela história do Nômade, né? É, porque exatamente o Nômade foi morto no começo do arco. É, a história em si é sensacional, como mostra a derrocada, né, dele, né? Cara, tá loucaço, né, cara? Batendo nos outros na rua, achando que eram traficantes. Ele tinha criado uma história na cabeça dele, tava alucinado. Depois daquela série dele dos anos 90 lá, que ele parecia o Lorenzo Lamas, eu também ficaria assim, cara. É, pois é, ele tava malucão. E aí o Soldado Invernal fez favor pro mundo e matou ele, né, cara? Então, querendo ou não, cara, o Jack Monroe, né, o Nômade, ele surgiu como aquele segundo Buck, né, daquele Capitão América maluco. É, na verdade, o Jack Monroe foi pra justificar um retcon que tinham feito, isso, né, aquele que você falou logo no início. Exato. De que existia um as Capitão América nos anos 50, né? Então, quem era aquele Capitão América e quem era aquele Buck? O Buck era o Monroe. E é lógico, e os fãs, né, ele era um personagem que os fãs gostavam, né, desse universo do Capitão América, ele era o parceiro do Capitão América, um dos mais que ele mais gostava. Matá-lo também no começo do arco, tipo assim, porra é essa, sabe? O Buck matar o segundo Buck também é um pouco simbólico, né, se você parar pra... Simbólico, é. Vocês ficam falando de Robins aí, até por conta dessa, da minha frase inicial, mas nenhum Robin matou outro não na história. O tentou, né? O Jason Todd até tentou, né? O Damian também tentou, né? O Damian também. Eles tentaram. É, esquece. Já cortou tudo isso aí. Mas aí voltando, passando essa história, na hora que o arco volta, né? E aí realmente entra na questão de montar a história do Buck como Soldado Invernal, que eu acho que a série... Aí eu acho que o Brubaker ganhou o jogo, sabe? Se ele enrolasse mais isso, ia ficar complicado. Eu acho que a partir do momento que ele... Que o Buck se revelou e tava na cara que era ele, eu acho que ele achou melhor já... Não, agora vamos contar a história. Porque aí o foco era o próprio Soldado Invernal, não era nem o Capitão América. Era ele, era a história do Soldado Invernal. E aí, putz, aí... Se você parar pra observar, 60% da narrativa aí do Capitão América, do Brubaker, é sobre o Soldado Invernal. E os fãs não reclamaram não, viu? Tipo, ele roubava a cena mesmo... Porque, é lógico, é um dos mais uma das vezes que a Marvel traz algum personagem de volta da morte, mas foi feito de uma maneira tão interessante, acho que as pessoas queriam mais saber da história do Soldado Invernal, como ele tinha chegado ali. E você vê que, frequentemente, a narrativa saía do Capitão América e ia pro Soldado Invernal. Né? Tinha uma regra até antes dessa história na Marvel que podia voltar todo mundo, né? Só não voltava o Tio Ben e o Buck, né? Agora é só exatamente. O Tio Ben. É o único que permanece lá morto. Mas das voltas de todos os personagens, assim, de todos que já morreram e voltaram, eu acho que a melhor ressurreição, eu acho que foi a do Buck. Assim. Do Buck. Pra mim, foi a segunda. Ainda não tem melhor ressurreição que a do Justiceiro. Justiceiro foi duas frases. Tentei trabalhar com os anjos. Não deu certo. Acabou, cara. Não quero saber, eu quero Justiceiro normal, cara. Acabou. É assim, eu não consigo contar essa volta do Buck como uma volta. Na verdade, ele surge um personagem novo, né? Surge o Soldado Invernal. Calhou dele ser antigamente seu Buck, né? Poderia ser, se ele não tivesse esse acesso... Lógico que a história ganha uma profundidade muito maior com ele sendo o Buck. Mas o Soldado Invernal em si, a história dele é muito interessante. É que assim, e o Brubaker, ele sabe contar a história, né? Já começa por aí. Então, e o Buck é um personagem que tava lá morto há não sei quantos anos, assim, o pessoal não tava preocupado com isso. Então ele conseguiu pegar uma coisa sem ser um hype, já tá um personagem que morreu há pouco tempo, vamos trazer de volta porque o pessoal gosta. Ele não trouxe porque o pessoal gostava, ele trouxe porque ele tinha um motivo pra trazer, que era a história do Soldado Invernal. Eu vou falar o óbvio agora, né? Eu sou um cara chato, então quando eu vou lendo a história... De fato é óbvio, céu. então. Aí quando eu vou lendo a história, eu vou tentando ver, pô, em que momento que o cara deixa algum furo e não amarra alguma coisa muito bem e tal. E o Brubaker, tirando essa coisa que eu falei do roteirismo, às vezes do cubo cósmico, resolver algumas soluções, dar algumas soluções de roteiro que eu acho que foram meio preguiçosas e tal, mas também não vejo outra forma de fazer, eu acho que ele ia amarrando as coisas, cara, de um jeito que não tinha como você criticar, assim, era tudo muito... eu não gosto de usar essa palavra, mas era... verossimilhante, é assim, você conseguia acreditar que aquilo acontecia, entendeu? Ele causava aquela, o que a gente chama de suspensão de crença, né? Porque a história, ela se torna tão coerente ali, ela tem uma lógica interna, né? Você não questionava aquilo, porque tava de acordo com as regras que o roteirista colocou, né? Daquele cenário, né? Eu acho que a questão do cubo, a gente poderia substituir por algum tipo de arma que... Vai, se fosse numa produção, num filme, qualquer coisa, ela era alguma coisa de valor muito grande que todos os caras estavam atrás, né? Era... Isso aí na linguagem do roteiro é chamado de MacGuffin. Que é o... Exemplo clássico é um... Não lembro agora o filme do Hitchcock, que tem uma mala, que o povo fica correndo atrás da mala e você nunca vê o que tem dentro da mala. É o MacGuffin, assim, é o elemento que faz a história girar. Relendo pra gravar aqui, eu até achei que teve alguns momentos em que o cubo parecia ser meio aquele... O anel do Senhor dos Anéis lá, né, cara? O Lucky fica meio maluco com aquilo. Ele ataca o amigo dele lá, né? É o poder, né? Isso, É o poder que aquilo... dá para quem tem o cubo, né? E é lógico, o cubo, tendo a história que o cubo tem no universo Marvel, ele permite que o Brubaker fizesse esses roteirismos que ele queria. Era um MacGuffin conveniente para ele, tanto por ser muito ali presente na cronologia do Capitão América, por ser um tipo de arma que qualquer um estaria atrás, e por permitir justamente o tipo de coisa, a conveniência que ele ia ter para amarrar a história. Então, era perfeito para ele, né? Até o momento que eles encontraram para convergir, né, a história, para chegar no clímax e tal, para encontrar, foi até bem costurado, né? Partiu disso, do Lucky ter ficado assustado com o poder do cubo e ter mandado o Soldado Invernal: olha, tira isso daqui, coloca isso em algum lugar afastado, longe e tal, etc. E some com isso na minha frente, né? No começo da história, ele é mencionado que esse cubo ele é defeituoso, né? Na história é explicado que ele, com um cubo cósmico para funcionar direito, ele tem que ter estrutura totalmente cristalina. E esse parece ter uma falha. E nessa falha, começa a aparecer essas coisas estranhas, assim, né? Ele foi energizado lá porque eles tiveram que... explodiram a Filadélfia, matou uma porrada de gente, inclusive o namorado da Sharon, e é por isso que a Sharon fica meio que numa vontade de se vingar, de querer matar o Winter Soldier, e aí cria aquele clima entre ela e o Capitão. Tudo isso foram coisas que o Brubaker conseguiu inserir sem deixar piegas, né? A história funciona muito bem. Tem essa participação interessante da Sharon, que é talvez a eterna namorada do Capitão, né? Vai e volta, já morreu, já voltou. Cria esse clima entre os personagens, né? Assim, esse começo, eu acho que é o começo que a galera... acho que eu gostava muito do Capitão América, passei a achar o personagem chato, não o personagem chato, mas as histórias chatas. Foi uma época que eu acompanhava de novo o Capitão América. Todos os elementos criados ali, eles eram interessantes. Não, eu revia ali as histórias que eu gostava do Capitão quando eu era mais novo, né? Aquilo que a gente já falou, de todos os elementos estarem ali, né? Todos aqueles elementos que funcionam numa história do Capitão. Eu acho sensacional quando eles invadem lá, o Capitão chama... o Homem de Ferro, né, ainda antes da Guerra Civil, esse arco se passa antes de Guerra Civil, né? Sim. Então eles são amigos ainda, o Steve Rogers e o Tony Stark, nesse momento no universo Marvel. Ele chama o Homem de Ferro para invadir a sede da AID. Que nome é esse, cara, pra uma organização criminosa, cara? AID, imagina ela no plural, né, cara? O que isso deveria significar lá pra ele? É o HIV positivo, senhores, ou seja, a AIDS. Parece que é esse cara falando em ônibus, né? Imagina. AID, até os caras zoam o nome durante essa história aí, que aparece o Falcão, o Homem de Ferro e o Capitão América invadindo a sede deles lá, né? Eles eram um braço da IMA que, na verdade, estava sendo comandado pelo Caveira Vermelha. Isso. E existe as diversas facções de inteligência, né? As organizações terroristas do universo Marvel começaram a aparecer todas. A IMA, partes da Hydra, daqui a pouco você vê a Ultimato sendo citada. Então, fica aquele ambiente legal de, de uma série de espionagem mesmo, né? Logo depois você vê que o Bucky foi um sucesso tão grande que ele começa a aparecer em outras histórias, com conexões do Soldado Invernal com outros personagens. É, eu acho que o que se destaca é a conexão dele com a Viúva Negra. É, conexão física e tudo mais. É, mas que era até meio óbvio que acontecesse, né? Dois espiões, o cara... Russos. É, russo. É, não, ele não é russo, mas foi criado pelos russos, é. Né, e tal, lá, lá. Mas daí ela, isso foi uma coisa que me incomodou um pouco, sabe? É, porque daí eles vão lá relembrando que eles treinaram junto tempos atrás e tudo mais, então eles deram uma boa idade pra Viúva Negra também, né? Ah, mas a Viúva Negra era criança na Segunda Guerra Mundial, cara. Isso aí já era canônico faz tempo. A Viúva Negra é uma incógnita mesmo, né? Porque, assim, teve até um tempo em que teve uma outra, né? Aquela loura, não lembro agora o nome dela, que seria substituta dela, até porque a Natasha já tava velha. Obviamente, agora isso não vai acontecer, né? Mas ela... Helena Belova, né? É isso, a Belova, é isso. Ela iria, estava ali para substituir a Natasha Romanoff e tal, nova Viúva Negra, porque eu acho que tá realmente, ela estaria já com a idade avançada, mas, bem, fez sucesso nos filmes, amigo, não vão trocar nunca agora a Viúva Negra, né? Não, eu acho, eu gosto bastante da Yelena, porque ela é uma espiã filha da mãe, assim, ela meio que virou uma contraparte da Viúva Negra. O que aconteceria se ela tivesse ainda ficado com os russos, né? Isso, se ela estivesse naquele lado. Voltando a falar um pouco do final do arco, né, do Winter Soldier ainda, quando eles estão lá e ele tem um combate com o Capitão América, e pelo que a gente viu do trailer, eu ainda não vi o filme, mas pelo que a gente viu do trailer, aquela cena dele socando com o braço metálico do... O escudo do Capitão América ficou igual, né? Exatamente igual. Essa batalha, essa luta nos quadrinhos ficou muito legal. Eu acho que quem desenha essa série do Brubaker é o Steve Eppen. Isso, o Steve Eppen, ele é um desenhista clássico da Marvel. Pra vocês terem uma ideia, o Steve Eppen, ele desenhava os Vingadores na época da Operação Tempestade Galáctica. É o mesmo cara. Mas naquela época não era tão bom quanto ele é. É, eu acho que ele aperfeiçoou, né? O traço. Então, é lógico. Nossa, demais. Bem, assim, então, assim, você vê que... E tem cara, arte finalista também, né? Vai ter... É, a arte de uma época, das duas épocas é bem diferente, né? Sim. Não, e tem o Michael Lark também, que ele faz as partes de flashback e uma ou outra edição ali que ele foi de fio-linho. É legal isso, essa divisão de dois desenhistas, um desenhista para a parte atual, outro para os flashbacks, eu achei sensacional, porque você vê que você... seria o análogo do efeito sépia ou do efeito preto e branco no cinema, né? É, eles usam esse efeito... São estilos diferentes, né? Estilos para épocas diferentes. É, eles colorizam de uma forma diferente, mas o traço também fica diferente, né? Você exatamente. Não tem. Você sabe que tá vendo um flashback, né? Não tem, né? O cara não precisa colocar nenhuma outra informação, você já sabe que tá exatamente. Vendo um flashback. É o uso, por exemplo, você não precisa colocar um quadro dizendo flashback. Isso. É o A Long Time Ago. A Long Time Ago, 2 anos atrás e tal, etc. Não precisa, né? E isso é muito legal, porque. E você tem aí o Soldado Invernal, desde então, ele se tornou um dos novos personagens aí mais populares, né? Porque ele começou a pipocar em diversas séries, né? Botaram ele até numa história do Wolverine. Ele substituiu o Capitão, mas ainda antes de falar disso, só duas coisas que eu percebi na última história, que eu acho que o Brubaker, ele brinca o tempo inteiro, porque assim, e ele brinca com clichê, porque você fica esperando que em algum momento o Buck vá simplesmente do nada lembrar e não vai atacar o Capitão por alguma lembrança afetiva e tal. Então no início da história ele tenta atirar no Falcão e erra. Aí é aquela coisa, pô, o Winter Soldier erra, né? Aí alguém que esteja lendo pensa, não, ele errou porque ele tá voltando o lado bonzinho dele. Aí ele faz um flashback de 2 segundos mostrando que ele errou porque o Falcão do Falcão tinha visto ele lá mirando e avisou o Falcão desviou. Ele no final até, na última cena que o Capitão fica naquela de atira em mim, quero ver se você realmente não lembra, quero ver se você realmente não vai, se você teria coragem e tal, ele simplesmente atira mesmo. E aí o Capitão é mais rápido, na verdade. É, exatamente, o Capitão é mais rápido. E o Bucky só vai se lembrar mesmo por causa que o Capitão pega o Cubo Cósmico e vai fazer ele lembrar. Né? Isso, exatamente. Não tem aquele lado piegas do, não, me lembrei. E o que eu achei mais fenomenal ainda, assim, ok, o Bucky lembrou e não é por isso que ele vai sair abraçando o Steve e pronto, estamos todos felizes. O Buck pegou, lembrou, só que ele lembrou o passado dele, mas também não deixou de esquecer todas as merdas que ele fez como Winter Soldier. Ele vira, deixou ele doido. Esse que é o grande lance, né? Você tem aí o elemento do cubo cósmico, que ele que meio que resolve a parada, né? Ele, o Capitão América simplesmente pede, eu quero que o Bucky lembre de tudo. O que eu ia dizer é que, assim, ele fica até, de uma certa forma, ressentido com o Steve no momento que ele diz, pô, você tinha que me matar, pô, olha o que eu fiz. Ele tá arrependido do que aconteceu, ele fica até questionando o Steve, né? E aí ele toma o cubo cósmico lá das mãos do Steve e aí fica meio que morre de novo, né? E é um final muito cinematográfico, né? Uma coisa que você veria facilmente num filme. Esse tipo de solução é muito Hollywood, né? Veria? Sim. Não sei. Será que estamos dando spoiler sem saber aqui? Não sei. Aguarde alguns minutos. Daqui a 5 minutos nós vamos falar disso no começo. Exatamente. Daqui a pouquinho a gente tá falando disso aí pra saber. Será ou não? Será ou não? O pior é que eu sei e eu não posso falar por enquanto, né? Por enquanto não, olha. Daqui a pouco você fala, Walter. Só segura essa boca aí mais 2 minutos. Não, vamos fazer o seguinte, o Walter não volta pra próxima fase só pra ele não falar, então ele vai morrer sem casar. Vai deixar ele com vontade agora, você não volta pra próxima fase quando a gente não volta pra próxima fase. Exatamente. Então, basicamente é o seguinte, a gente pode falar que tudo isso que a gente falou aqui você encontra naquele encadernado agora, um jeito mais fácil que aquele encadernado que saiu da Panini na época do Capitão América 1. Isso, e vai, eu acho que uma parte saiu no encadernado da Salvat agora, né, e tem mais... O Winter Soldier tá saindo na Salvat agora, essa semana saiu, inclusive. Então, é a segunda parte já ou não, a primeira? Daí agora eu já não sei porque eu não tô seguindo, mas... Acredito que deve ser a segunda parte já. Saiu o barco já, os primeiros 6 números, e aí deve sair agora... Aí o final, né? É o arco Soldado Invernal mesmo, né? Que é quando acontece tudo isso aí que a gente comentou logo depois do Capitão já ter encontrado... Do número 8 até o 14, né? Eu acho que a experiência ela acaba ficando legal e fica mais bonito na estante. Aí, desculpa aí a pobreada, Salvat. O encadernado da Panini é muito bom, assim. Tem toda a história, todo esse primeiro ano do Capitão América do Brubaker... dentro dessa história, que ela depois, assim como as outras séries dos Vingadores, ela acaba sendo um pouco prejudicada depois com a Guerra Civil. Isso. Né? Porque a gente não sabe se ia seguir esse caminho da Guerra Civil, se não ia. Começou a ter a Dinastia M no meio aí também, um pouco antes. Então, assim, começa a ter algumas coisas que acaba, não sei se atrapalha, mas o Brubaker se atrapalhou. O Brubaker se saiu muito bem. Ele deu ele aquela. Rebolar. Ele teve jogo de cintura, né, pra poder dar. Ele rebolou muito bem, porque. Ou ele já sabia tudo, porque né, logo depois a gente tem aquele fatídico arco da morte do Capitão América, né? Que também não é segredo pra ninguém, porque saiu até no Jornal Nacional. Essa fase aí do Capitão, a morte do Capitão, o período da Guerra Civil, o período que o Bucky, o Soldado Invernal, toma o lugar do Capitão América, tudo isso acho que vale até outro podcast, né? Eu acho que tem material pra gente falar isso até em outro. Provavelmente pra Capitão América 4, né? Porque quando for Capitão América 3, no dia de Liga da Justiça, a gente obviamente vai estar falando o que importa, né? Liga da Justiça ou não. É muito provável que falaremos de Liga da Justiça. Eu acho que Liga da Justiça até lá é capaz dos caras arregar, hein? Já vai ter adiado de novo. Vão adiar de novo. Ainda mais porque parece que Capitão América 2 vai destruir nas bilheterias, então... Não, já tá destruindo. Né? Exatamente. Já é o filme mais visto aí do momento. Não, porque Frozen já bateu nele. Frozen ainda é o mais visto. Quanto tempo vai depois? Só mais esse final de semana. Só mais esse final de semana, daqui a pouco passa. Frozen ainda. Frozen superior. E Noé, Noé. Noé. E Noé. No Frozen eles encontram o Capitão América congelado, é isso, né? Verdade. É o princípio de tudo. Eu sempre lembro daquela piada. Você vai ver. A arca de Noé vai e encontra o Capitão América congelado, é isso? Ah, tá. E aí qual é o. Qual é o filme que você vai ver no cinema essa semana? Noé da sua conta. Foi assim que eu dormi de skate. Grande bode. Então agora, assim, vamos falar a segunda parte. A segunda parte vamos falar do filme. Então se você acha que spoiler te fere por dentro, te machuca, te denigre como fã, por favor, pare de ouvir agora. E faça o seguinte, se você ainda não viu o filme, pare agora, mas volte depois pra ouvir a nossa opinião sobre o filme, né? Que isso não aí. Vale de porra nenhuma, mas é sempre legal. E só um spoiler. Senhoras e senhores, espero que, como nós, vocês já tenham ido no cinema ver o Capitão América 2, o Soldado Invernal. Porque se vocês não foram ver, vocês vão tomar uma porrada de spoiler na cara agora. Porque agora começa a segunda parte do nosso podcast, que é o Comenta do Soldado Invernal. Eu e o Ricardo ficamos indignados aqui com as participações do Laurentino e do Walter e trocamos todo mundo. Diz aí, Ricardo. Opa, sem dúvida. Estamos melhorando o nível da bagaça aqui. É, não sei, né, cara? Tá melhorando? Que negócio? Muito obrigado. Negócio, não sei. Não sei, tenho minhas dúvidas. Parece o Campeonato Paulista, né? O campeão foi o Ituano, inclusive. Então vamos lá, então, unindo-se a nós aqui neste Comenta, né? Além de mim e de Ricardo Sorvillo, que é praticamente onipresente, está aqui Bárbara, nossa representante feminina. Não. Nikita. Nikita. Aqui, aqui é que tipo a Liga da Justiça, a gente se trata pelos nomes, né? Clark, Lucy, Barry. É Nikita. Você grava comigo há 5 anos e você não consegue me chamar de Nikita, caralho. Não, é Nikita. Eu não quero, na verdade. Eu não respondo. Se me chamar de Bárbara, eu não vou responder. É podcast Nikita. Podcast não tem nem 3 anos, o Facas grava 5 ali. É pra dramatizar. É, eu só com a realidade, cara. Eu volto no tempo, tá vendo? Muito Doctor Who. Estamos aqui também, você já ouviu a voz dele, né? Léo Spy. Opa! Léo Spy, o cara que está sempre antenado com as coisas, tá manja de tudo. Ah, nem sempre, hein? Nem sempre, às vezes nem lê, né, cara? Às vezes a gente. É, às vezes eu não leio, não assisto, não ouço. O Léo tá manjando muito? O Léo manja, cara. O Léo conseguiu sumir com 20 mil reais e achar, cara, depois. Mas vocês não comentam. Então, né? Segredo de Estado, né? Lembre-se, o Léo é o cara que pode olhar a sua vida bancária. Então, tem que tratar ele bem. O que vocês podem começar falando do Capitão América? O que vocês acharam aí? Melhor filme da Marvel! Melhor filme Ai, da Marvel? Ai, meu Deus! Oh, você está overhypeando o Paranauê, Ricardo. Calma. O Ricardo falar que o filme do Capitão América é o melhor é uma opinião totalmente isenta. Eu tava assistindo, na hora que eu tava assistindo o filme, eu falei assim, eu conheço dois caras que tiveram um orgasmo de 2 horas, né, que é o Ricardo e o Márcio. O Márcio, certeza, teve que trocar de cueca até durante o filme. Pra primeira sequência lá, já é sensacional, né? Então vamos do início, então, a sequência do navio. Vou mais do início ainda, né, a introdução do Falcão pra mim foi sensacional, cara. Sim, foi bem natural. Tipo, bem natural ali, tipo, né, sempre rolando aquela piadinha, né? A sua esquerda. É muito... Foi legal o filme ter começado assim, porque foi um jeito natural de introduzir o personagem, né? E a situação, né? Porque o Capitão América tava ali desatualizado do mundo e ali, numa cena bem rápida, já deu pra situar como que estava o status dele ali naquele momento, né? Tentando se adaptar e tal, e tinha perdido um monte de coisa. Vocês sabem que a lista, antes que vocês reclamem da Xuxa na lista... É maneiro, porra. A Marvel, ela fez uma... Eu acho que, se não me engano, são 6 ou 7 versões dessa lista pra diferentes mercados. Cara, a do México eu não conheço quase nada. Mas na do México não tem o Chaves e na nossa tem o Chaves, cara. Nós não temos capacidade de encher uma lista de coisa importante do Brasil e ter que pegar o Chaves, porra. Tem Wagner Moura, velho. Não, Xuxa eu até entendo. Xuxa, juro por Deus, não concordo, mas entendo. Lista é discutível, mas não é tão ruim assim. Wagner Moura agora é conhecido lá fora, pô. Eu acho que faltou botar que o Ituano foi campeão. Ah, com certeza. Na verdade, se parar pra pensar, o Capitão América deve ser santista, né, velho? Porque ele tem 95 anos, né, cara? Deve ser. Torcida do Santos é mais essa média de idade aí, mais ou menos. Pode ser que ele seja da juventude santista. Pessoal com 95, por aí. É, mas ele não viu o Pelé jogar, né? Então não adianta. Mas essa introdução eu achei maneira pra caramba, que já emboca numa cena de ação, né? Que aparentemente, né... Parece aquela... Me lembrou muito aqueles começos do 007, sabe? Que o 007 começa com uma cena de ação nada a ver, sabe? Que aí depois você vai pro plot principal. Isso aí é meio clássico do filme. É meio você explicar a razão, né? É, você cai no meio da ação, né? Isso é meio da série do 007. E combina muito com o clima de espionagem, né? Sim, o filme todo é bem espionagem. O filme todo é sobre espionagem, é sobre medo e sobre conspiração, né, governamental e tal. E essa cena, inclusive, esse começo do filme foi o que a gente viu no evento da Marvel, tal, um tempinho atrás, né? Foi exatamente o começo do filme, aquela primeira cena com o Falcão e a cena do barco até a hora que rola efetivamente a invasão, que ele vai para cima do Batroc e tal. E deu para perceber ali naquele começo que, assim, o Capitão América não tem ninguém assim que seja páreo para ele, só depois, né, o Soldado Invernal, mas ainda assim o Capitão América leva uma vantagem absurda em relação a todo mundo, né? Esteroides, né, cara? Esteroides é foda. É. Não pode, é doping. Isso porque botaram o Jorge Saint-Pierre pra fazer aquilo. Nesse início do filme, a gente consegue ver um Capitão América que não tinha visto nos dois filmes anteriores, né? Que é o Capitão América 1 e o Vingadores. Foi a primeira vez que eu considerei o Capitão América um super soldado, cara. É que assim, se a gente parar pra observar que o primeiro Capitão América é uma história de origem, né? Não é um soldado experiente, é um... Cara, se você parar pra pensar, ele teve um treinamento de algumas semanas. Não apenas só a parte de experiência de luta, mas o próprio, assim, o porte físico dele, ele conseguir fazer tudo aquilo, acho que não foi mostrado como nesse filme. Então, mas assim, no primeiro filme ele tava muito no começo, né? Primeiro filme ele corre atrás de um submarino, E aí ele vai lá, ele caminha lá 50 quilômetros pra salvar os caras lá. Nos Vingadores ele é praticamente um coadjuvante. É, o Edon não soube mostrar o Capitão América. É, isso foi até falado depois que o protagonista de Vingadores seria o Capitão América. Isso foi decidido depois na sala de edição. É, e nem é, né? Não tem um herói principal. No roteiro dos Vingadores original, o Capitão América seria o cara que você seria o protagonista, digamos assim, né? E acabou que no produto final ele ficou um coadjuvante. Esse filme é o filme que a gente tá vendo finalmente um Capitão América maduro, né, cara? E ainda virgem. É, e além disso, tem a questão de que os caras aprenderam, eu acho que eles aprenderam a fazer cenas de ação, cenas de luta com o Capitão América, a realmente começar os... Isso que eu ia falar, cara, porque uma crítica, principalmente do Leandro aos filmes da Marvel, era que você não tinha muita cena de porradaria. No Capitão América 2, bicho, é só o que tem, cara. E é umas cenas, assim, muito elaboradas de combate, né? É, não ficou exagerado, né? Não, e outra, né? Você vê que o Capitão América, ele usa todas as habilidades dele do gibi, né? O escudo que ricocheteia e volta na mão dele, a agilidade, não só a força física dele, mas a agilidade dele também, com acrobacia, porrada de artes marciais que o Capitão América domina, chute, cambalhota, tudo isso misturado. É, acho que finalmente a gente viu o Capitão América em ação, né? Batroc também, Batroc de Leaper, né? Apesar de não falarem isso. O Batroc surpreendeu, assim. Achei que fosse mostrar ele tão de pé de igualdade, assim, com o Capitão América. É, o Batroc nos quadrinhos, ele é de fato um combatente que consegue... Que consegue encarar o Capitão América de igual para igual, né? É, mas dura uns 5 segundos também, né? Depois ele mete a bicuda nele que ele voa longe, né? Porque o Capitão América, no final das contas, ele não consegue ser de igual para igual com um humano porque tem o soro super soldado, né, cara? Mesmo o Soldado Invernal, e isso é uma dúvida que depois eu fiquei pensando, o Soldado Invernal, teoricamente, o Bucky nunca teve o soro do super soldado. Opa, tô dando um spoiler, olha só. Ah, não, mas fica tranquilo, porque assim, eu achei que ia ser um spoiler, assim, menos, mais nhé, né, do filme, nada. Teve gente na minha sala que ficou surpresa, de verdade, assim, tipo, meu Deus, é o amigo dele do primeiro filme, sabe? Aí eu virei de lado e falei, sabe de nada, inocente. Depois a gente fala melhor, mas fora a gente que já sabia dos quadrinhos, o filme todo vai direcionando pra isso, né? Mas tudo bem. Se o cara tiver um simples hábito de olhar o elenco, ele vai ver o nome do cara lá, velho. Os caras nem se esconderam. Então, tipo, mas voltando, né? Tipo, o capitão, ele meio que detona qualquer um ali, né? Na porradaria, de fato, ninguém segura o Capitão América. Não é à toa que na cena do... Na famosa cena do elevador, botam 9 caras dentro do elevador pra pegar ele e não dá. Era uma cena que eu tava esperando. Era muito boa, cara. Essa cena já tinha sido exibida, não toda, né? Mas uma parte dos trailers e tal. Aí ficava toda hora que ele ia pro elevador, ó, a cena do elevador, cena do elevador. Pô, mas é muito bacana. Quando vai entrando os caras, ele começa a olhar assim, em volta, não, perceber o que tá acontecendo. Depois que para pela segunda vez, tu começa a ver os caras mal encarados entrando no elevador, porra, vai dar uma merda. Não é possível. Não, não sei se vocês repararam, ele começa entrando uns caras normais. Mal, assim, tipo, sabe? Entra uns caras mirrados, assim, tal, magro, tal. Aí começa a entrar uns caras um pouco maiores, sabe? Tipo, aí entra, no final, entra 3 caras que é troglodita, que eu não sei como é que compre, né? E tudo se posicionando em volta dele, né? Deixando pra cercar ele de todos os lados. Meio que vai subindo o nível dos caras grandes, assim, entrando, né? Tipo, e ele ficou olhando, assim, tipo, né? E aí, não teve jeito, cara. Foi muito, muito bom, assim, né? Foi muito legal a coreografia da cena. O plot inteiro do filme acho que foi muito bem aproveitado, né? Porque você consegue ver inspiração dos quadrinhos em diversas cenas, né? Ah, sim. Você teve o caso... Fora os enquadramentos, as cenas do arco do Soldado Invernal, que não tem muito a ver com... Tem quase nada a ver, né, na verdade, com o plot do arco do Brubaker, né? Só realmente a inserção do Soldado Invernal, né? Porque de resto é diferente. Mas, assim, o plot é muito bem construído, a motivação dos personagens. Se bem que, assim, de uma certa forma, fica um pouco óbvio quem é o vilão do filme logo de cara. Assim. Pra mim não foi surpresa nenhuma. Porque a própria escolha do Robert Redford indicava alguma coisa, né? Quando você pega um ator desse calibre pra um papel... secundário num filme do Capitão América, você acha que ele é importante em algum momento. Ele é o vilão. Ah, mas o cara do Lost também tava lá no conselho. Ah, mas o cara do Lost... O Widmore lá era... Né? Não, mas... conselho de segurança, cara. Ah, mas o Lost já não tá mais overhypeado no Paranauê, cara. Então, tipo... e aquele cara do Lost não é tão conhecido quanto o Robert Redford. É que o Lost, o Léo é viúva do Lost ainda. Então, por isso que ele lembra, cara. É a única coisa que eu lembro daquele cara. É. Na verdade, eu lembrei dele daquela série The O.C. Pior ainda. É verdade. Nossa, pior ainda mesmo, cara. E olha que eu nem gostava dessa série. Puta que pariu. O chinês é o chinês que o Batman prende lá no Dark Knight. Puta que pariu. Isso, é verdade. Alto, né? É o cara que controla o banco, né? Tem o dinheiro. O banco da máfia. Isso, é esse mesmo. É o banco da máfia, é verdade. Não, uma ligação dessa que a gente tá gravando. Hoje eu revi o Thor, né? O primeiro filme. E o careca da Shield, né? Que é o Jajá? É Hydra. O Jajá? É o Jajá? É. Sai do quê, rapaz? Não tá vindo aqui? Não vai dar nada! Não, Jajá! Tá o quê? Não, Jajá! Tô doido! Ele já aparecia no filme do Thor. E ele era um dos oficiais lá da Shield que foi em busca do martelo, né? Eu vibrei quando apareceu o senador que o Tony Stark trollou no Homem de Ferro 2, cara. Aquele senador muito ridículo. Aquele senador mais ridículo que tem, cara. Parece político brasileiro, cara. Ele falando que tava com dor nas costas por causa da mulher novinha que ele tava pegando. Né, cara. Não, e ele gerou um meme, né, cara? Gerou um meme. O Hail Hydra. Hail Hydra no pé do ouvido. Já circula na internet, eu vi até o Lula e a Dilma falando daí. Ó, e faz sentido, hein? A cena do Fury, eu achei é muito boa, assim, é comprida a cena, não é uma cena curta, né? E é muito boa. E ele indignado com o Jarvis do carro lá, foi sensacional. O que está funcionando? O ar-condicionado, perfeitas condições. Essa hora eu e a Josi, a gente deu risada porque eu passei mais de um ano com ar-condicionado quebrado no meu carro. Você imagina a ironia. Não tem o carro do Nick Fury, pô. Mas a cena também é importante pra mostrar que o Nick Fury não é apenas o chefe, entendeu, da SHIELD. O cara é um espião, ele tem os recursos dele, ele sabe se virar. Que nos quadrinhos fica bem claro, mas nos filmes não tinha mostrado tanto. E ele é a gente não tinha visto o Nick Fury em ação ainda, né? O máximo que a gente viu do Fury em ação foi aquela hora que ele pegou a bazuca nos Vingadores, só. Ah, e é mole, pô. Entendeu? De bazuca até eu, né, velho? Quero ver pegar uma Fiorino. Mas ele, aquela parte dele esperando a porcentagem baixar pra dar atirar na galera no momento certo. E a fuga dele abriu aquele buraco lá pra ele sair. Pô, aquilo ali foi muito foda. Foram as melhores partes da fuga dele. O cara não fica só mandando, né? Ele sabe fazer, né? É que esse Fury, né, ele é mais baseado no universo Ultimate, ele não tem aquele background de ser um soldado da Segunda Guerra, a gente não sabe muito sobre esse Nick Fury, né? Não, deixa claro que ele nasceu bem depois, ele não é o Nick Fury com aquele soro, né, de mortalidade e tal. Ele é um cara chamado Nick Fury, não tem nada de especial nele, né? É, ele mesmo fala do avô dele, né, que trabalhava no elevador. É uma cena bem legal quando ele mostra pro Capitão América lá o projeto Insight lá. Que é uma puta ideia atual, né? Porque falando de drones, falando de vigilância, previsão de ataque. Por isso que eu acho que, assim, essa questão do roteiro, com a atualidade do tema e a forma que foi tratado tudo, dá pra falar, assim, sem sombra de dúvida, que é o roteiro mais bem trabalhado e mais, vou dizer, complexo, porque assim, não é uma história complexa, é uma história simples, mas é uma história bem amarrada. Talvez, né? A gente pode falar que é um roteiro mais maduro, né? Não é, não chega a ser... É que assim, falar em roteiro adulto, adulto meio nisso, fala que tem putaria, né? Tipo, negócio que filme da Marvel nunca vai ter. É um roteiro mais complexo mesmo, porque... Você consegue entender ele em vários níveis, né? Nível superficial, que é a história de ação super-herói, o nível, né, fazendo uma crítica aí a algumas coisas que andam acontecendo. É, num filme do Capitão América, fazendo uma crítica a uma política americana. Ah, mas isso aí já é meio ponto pacífico do Capitão América já, né? Sim, pra gente, né? As melhores histórias dele é ele literalmente contra os Estados Unidos, né? Não, pra gente que lê, não pro público em geral que só vê o filme. Que no primeiro filme ele é o símbolo americano contra o nazismo, né? Nazismo entre aspas, né? Que só aparece a Hydra. E no segundo ele é contra, apesar da Hydra tá no meio, ele é contra uma política norte-americana mesmo. Na verdade a gente tá falando de um... Continua falando que os inimigos agora estão entre nós, né? A mensagem do filme é essa, né? Antes a gente sabia quem era os nossos inimigos, a gente não sabe mais quem é quem. É aquela história do não confia em ninguém, aí entra a parte de espionagem, né? O Soldado Invernal, ele tem diversos personagens novos, né, que são introduzidos aí no decorrer. Eu queria falar de um que não assim, apareceu pouco, né, provavelmente deve aparecer mais aí nas sequências, que é a Sharon Carter, né? Apareceu quase nada. Apareceu quase nada, né, eu tava esperando que ela aparecesse mais, né? Eu achei que fosse aparecer mais. A avó dela apareceu mais, né? Não, também não foi tanto. Não, mas teve, né, teve uma cena muito maior que as dela, por exemplo. O Ricardo agora vai lembrar disso. O disfarce dela me lembrou muito a Bernie, que era a antiga namorada do Capitão América que tinha nos anos 80 nos quadrinhos. É verdade, é verdade. Rolou uma pequena influência disso aí, né? Eu acho que foi uma forma inteligente dele colocar o personagem da Sharon Carter, que não se fala o nome Sharon Carter em momento nenhum. Ela é agente 13, né? Ela é enfermeira. Né? Então, ele não faz tanto que o Capitão América não faz a ligação, porque não se fala o nome Carter, né? Talvez isso seja revelado no trailer, né? E fala que ela é a Sharon no final do filme já, né? Aliás, que a Viúva Negra, tentando arrumar um, né? Tentando desvirginar o Capitão de qualquer forma, né? É, tá difícil. Ela não quer se envolver, mas... Porque ela é uma personagem muito dúbia, né? Ela, ela esconde muito o jogo, né? Então não tem uma coisa assim clara. Porque quando eu li as primeiras resenhas antes de ver o filme, o pessoal ficava falando, ah, da tensão sexual entre a Viúva Negra. Eu não senti nenhuma, assim, sabe? A Viúva Negra é a mais fria de todas, acho, cara. Entendeu? No Vingadores ela teve um negocinho com o Gavião Arqueiro ali, né? Mas nesse filme ela, tipo, mais distante de todos, assim, sabe? É, tu vê que ela, inclusive, até na cena do beijo, ela explicando tecnicamente pra ele por que que eles têm que se beijar. E depois que acaba, não fica aquela tensãozinha, olhar olho no olho, nada disso. Acabou, vamos embora. E ela até zoa ele, né, cara, falando do... É, tipo, foi teu primeiro beijo, deu porra. Desde 45, né, tipo, sabe? É. Mas assim, não acho que tenha havido tensão sexual, mas assim, no meio da conversa, assim, até que ela fala pra ele alguma coisa que agora eu não lembro, e ele fala, não, eu quero que você seja só minha amiga. Eu acho assim, o pensamento da viúva é assim, se tu quiser, se tu estiver afim, a gente faz alguma coisa, se quiser alguma coisa sem compromisso, e ele simplesmente recusou. Não, eu acho que não é. Acho que não é bem por aí, não, cara. Ela tava falando um negócio que assim, que ela vive várias. Ela vive uma mentira, porque ela é uma espiã, né? E aquilo, na verdade, era mais um papo sobre confiança, né? Você tá falando, isso, né, daquela parte que ela fala uma frase meio de prostituta, tipo... É, faz de puta, né? Seja, quem você quer que eu seja? Não, na verdade, ela tava falando mais nesse sentido, tipo assim, o que eu sou pra você? Eu sou sua amiga, eu sou sua colega de trabalho, eu sou, sei lá, a pessoa que, tipo, te ajuda. Eu, pelo menos, entendi que não rolou nenhum tipo de tensão sexual nenhuma. Ele pergunta pra ela... ele fica na dúvida porque ele fala que ele não sabe nada sobre ela, sobre a vida dela. E aí ela fala, quem que você quer que eu seja? Quer dizer, eu posso te dar qualquer história. Eu posso inventar qualquer história de vida pra você, entendeu? Então é onde... Mas tem um detalhe que eu já tinha visto na internet, né? E depois reparei no filme. Que ela usa uma gargantilha com uma flecha. Com... Sim, eu um li desenho sobre uma flecha. Isso, não sei se vocês repararam. Então, assim, a impressão que dá é que no Vingadores 2 deve ter alguma coisa explicando sobre a relação dela com o Gavião Arqueiro, né? Tem duas coisas aí que nos Vingadores 1 a gente mata, né, de cara. A reação dela com saber que o Gavião Arqueiro tá sendo dominado é uma reação de alguém que tem um envolvimento pessoal com o cara, entendeu? Tipo, você vê que ela fica consternada, é pessoal. É, mas não pareceu ser romântico o envolvimento. Não, mas é. Dela. Não, assim, mas ela pode ter um. Assim, um grande amigo, grandíssimo amigo. Não, é pessoal, só que a gente não sabe o que é. Pode ser uma amizade, pode ser que não seja. É. E aí que tá. Outra coisa que a gente pode levar em consideração é que na origem da Viúva Negra, quando ela começou como vilã, ela meio que se regenerou junto com o Gavião Arqueiro e eles realmente estavam juntos como um casal. Então existe essa referência dos quadrinhos também. Você junta essa informação que o Ricardo passou da gargantilha de flecha, que eu realmente não prestei atenção, você já tem um cenário aí, entendeu? É, eu vi as fotos na internet, mas no filme em nenhum momento reparei que tinha, não. É, até porque o Ricardo tava olhando bem pra Scarlett Johansson, né? Ricardo olhou detalhes. Ah, quem não, né? É, o Ricardo só olhou o decote, entendeu? Não viu o resto do filme direito. Então, reparou que tinha uma flecha ali. Não, que apesar de bonita, ela tá menos bonita nesse filme, né? Convenhamos. Ah, não, mas ela aconteceu alguma coisa com ela do Homem de Ferro 2 pros Vingadores que ela caiu de nível ali. Ela continua... Não, agora bem mais, né? Não, agora ela melhorou um pouco. Em Vingadores eu acho que ela tá mais feia, cara. Achei que Vingadores ela tá ainda mais bonita. Caiu de nível? Cara, isso é uma coisa que eu jamais ia imaginar escutar um homem falando sobre a Scarlett Johansson. Pô, já que a gente tá nessa... Deixa eu só falar da cena do avião, cara. Que ele detona o avião no ar, cara. Puta merda. Aquilo... É, sem brincadeira, a hora que ele cai no chão, que ele detona o avião e cai no chão com o escudo no chão, assim, a Jolita deu risada. Ela olhou pra mim, eu tava batendo a mão na perna, assim, sabe? Vibrando. Foi caralho, foda, meu. Cara. Não, pô, não, eu me arrepiei. Foi maneiro pra caralho mesmo. Levei um susto agora. Três ou quatro vezes. Levei um susto agora. Ainda bem que o Ricardo complementou. Ainda bem que o Ricardo complementou. Batendo a mão na perna. Não tava batendo a mão na perna, né? Na verdade, a gente sabe que os nerds estavam fapando mesmo naquele momento. Teve umas quatro vezes no filme que eu vibrei, assim, É, se eu fosse um cara mais empolgado, eu levantava e batia a palma, porque foi foda. É, bateu o pau, mas bateu outra coisa que o pessoal notou. Foi essa cena que mostrou que o Capitão América não é qualquer um, né? Foi essa cena, os caras mandaram um avião contra ele e o cara... Não, passou pelo avião como se tivesse, tipo, nada, né? Ele teve mais trabalho que os caras... Eu mandaram um avião. É. Ele teve mais trabalho os caras no elevador do que com o avião, porra. É, mas ele já tava preparado. É uma coisa... E a gente tem que falar uma coisa, né? Assim, todas as cenas de ação do filme são boas, assim. É, eu achei todas, assim, repreensíveis. A primeira, essa do avião, a perseguição de carros é boa. Não, não é, assim, uma puta sequência de perseguição de carro, que nem eu li por aí, mas é uma sequência boa, legal, né? A entrada do Soldado Invernal é legal pra caramba. A entrada do Soldado Invernal, primeiro que surpreendeu todo mundo, né? Acho que... É, a gente já tinha visto aquela cena do carro no trailer, mas a gente não sabia que era o Fury que tava dentro ali, né? Então é bem legal essa aparição dele, né? Mas uma cena muito, muito legal, que não é propriamente de luta, mas é a perseguição do Capitão América ao Soldado Invernal por dentro do prédio. Ah, sim, a Bruna tava falando que ele quebrou o andar inteiro. Ele vai derrubando as portas e correndo, e tem uma hora que ele dá de cara com uma parede, né? Faz um buraco na parede e tem que ir para uma outra porta. É muito maneiro. Até que ele alcança, joga o escudo, o cara simplesmente pega o escudo e joga de volta. Essa foi a grande surpresa dele, né? E o lance é o seguinte, vocês repararam no barulhinho de... Parece quando você tá iniciando o computador, começa a girar, como fosse, tipo, ele tá fazendo força com o braço, começa a fazer um barulhinho de motor. Sim, faz sim. Faz... Meio que estivesse carregando, sabe? É, tem horas que ele tá lutando e... De repente surge esse barulho, né? E o braço parece que fica mais forte, né? Não, e aí ele dá um tranco mais forte. E faz um movimento, é. Ele ativa o turbo ali. Parece que o braço é modificado. Não, é um braço biônico, né? Não, é, mas é porque ele é cheio de... Ele é cheio de listras, né? Ele é em camadas. Então abre as camadas e vai fazendo algumas coisas diferentes. Mas em algum momento ele se reforça ali do... Né, no golpe e tal. É, ele tem vários apetrechos ali embutido no braço. Né? Só faltou ele gritar o nome do golpe ali. É, e ele tem também uma coisa, uma característica, que é a musiquinha de fundo do Soldado Invernal, né? Que assim que nem o Coringa no Cavaleiro das Trevas tem aquela sirene, que toda vez que o Coringa aparece, a sirene tá tocando. Sabe aquela sensação de... Dá aquela sensação de urgência, sabe? De tensão. É. O Soldado Invernal... Sensação de fudeu, né? Não, é um incômodo mesmo, assim. Você fica mais alerta, assim, sabe? Tipo... Eu acho que ele ficou muito de pé de igualdade com o Capitão América. Eu não imaginei que ficasse tanto. É, eles meio que justificaram o Bucky ser... Tá nesse pé de igualdade, não só pelo braço, mas pelos experimentos que o Zola fez com ele, né? Que, de fato, o primeiro filme, ele acha o Bucky, ele tava numa cadeira lá. Aparentemente, achava que era tortura, né? Mas, provavelmente, ele já, desde daquela cena, ele já tava com alguma coisa. É, e tudo que ele faz, né, ele em cima do carro lá, que tem a viúva, o Falcão, o Capitão América, aquele careca, ele destrói o carro, ele faz todos os malabarismos e piruetas quase que o Capitão, né, então realmente o cara não é uma pessoa comum com um braço biônico, né. Ele é um cara de fato diferenciado, né, apesar de a gente não conhecer a origem dele exatamente, né, eles mencionam em alguns momentos que ele tava no gelo, que ele ajudou a moldar o século, ele é um cara que você vê que, tipo, a própria presença dele fudeu, né, ele quando mencionam que a bala era bala soviética irrastreável, a Viúva Negra dá aquela travada, né. Sim, ela já, de cara, já sabe. Eu acho que faltou. Eu acho que faltou aí no filme uma cena parecida com o capítulo do Soldado Invernal, que o Capitão recebe o arquivo dele, com a história dele. Se tivesse feito alguma coisinha assim, mostrando ele agindo, assim, um clipezinho de alguns segundos, né? É, tipo, a Viúva Negra contando pro Capitão América o que, que é o Soldado Invernal e mostrando algumas cenas dele interferindo na história, talvez, eu acho que ia ficar mais legal, sabe? Eu acho que ia dar um impacto maior. Eu também não senti falta disso não, cara. A grande questão é que é o seguinte, foi mencionado isso e a cabeça do espectador começa, tipo, será que ele matou Kennedy? Será que ele ajudou Fidel Castro a tomar Cuba? Será que ele... Pelas cenas que o Zola mostra, né? Tem uma cena com um atirador, então dá a entender que foi o do Kennedy e tal. É, porque nos quadrinhos também dá a entender que ele, foi ele que matou Kennedy, né? Eu só achei que ficou meio jogado, assim, poderia ter alguma cena mesmo rápida, do jeito que o Ricardo falou, porque ele, Soldado Invernal tem a ver com a Rússia, com a União Soviética. E o Armin Zola, ele trabalhou com os nazistas alemães, ele é suíço, a Hydra em nenhum momento foi falado ter ligação com a União Soviética, e o cara com braço, com estrela, eles falam que ele trabalha para os soviéticos em algum momento. É, mas, tal. Ele é uma lenda, é uma história de fantasma, né? Então, assim, ficou bem claro que ele nunca trabalhou para os soviéticos, ele usava arma soviética, mas ele sempre trabalhou para a Hydra. Sempre. Então, isso acaba confundindo, porque a gente tem o que foi definido nos quadrinhos, né? Então, o nome Soldado Invernal tem a ver com a União Soviética. Não, mas o Soldado Invernal, ele tá meio relacionado ao fato de ele estar sempre congelado, né? Sim, mas ele tá meio congelado, foi uma relação por causa então, mas também a gente tá, da União a gente, Soviética. Então, mas a gente tá falando na União Soviética nos quadrinhos, assim, a gente não pode... Por mais que às vezes ele tenha referência, a gente confunde. O cara que é civil que vai ver o filme que não lê os quadrinhos, não fica claro isso pra ele, entendeu? Estrela vermelha. Vocês têm que pensar realmente no que tá no filme, sem tentar, nessa parte, jogar pros quadrinhos. Eu não conheço a história dele nos quadrinhos. Então, pra mim, a relação do Soldado Invernal é o fato dele viver lá congelado. Então, eu entendo da seguinte forma. Da mesma forma que a Hydra se infiltrou na SHIELD, não é nada difícil pensar que eles também não estariam infiltrados na KGB pelo mundo. Então, ele pode ser um operativo russo que está sendo usado pela Hydra secretamente, entendeu? Até, às vezes, contra os russos em algum momento. Não, e outra, essa informação não faz diferença nenhuma na história do filme. Ah, não, não. Então, assim, o filme ele não explica porque não vai fazer diferença nenhuma, sabe? Tipo, então, assim, eu entendo que ele sempre trabalhou pra Hydra, e a Hydra tá em todos os lugares, então, assim, independente, ele é Soldado Invernal porque, sei lá, a base dele era na União Soviética. Foda-se, sabe? Tipo, é um codinome, não tem essa muito... Tem muita diferença. Em relação ao filme, isso não faz diferença nenhuma. Né? Mostra que ele é um cara... O que a gente precisa saber dele é que ele é um cara fodão que é pau a pau com o Capitão América. E aí depois, né, com a descoberta que ele é o Bucky, né, que só o cara sendo muito noob, muito bazingueiro pra saber que isso não ia acontecer, né. Ele tá ali o tempo inteiro, ele logo no começo do filme, que ele vai lá no museu, aí ele fica olhando o Bucky e tal, né, quer dizer, tá na cara que o Bucky vai ter alguma importância no filme, né, até pra quem conhece um pouco já viu uma quantidade razoável de filmes, né, sabe que isso vai ter uma importância lá na frente. A gente já sabia logo de cara, né? Sem ver, já sabia. Agora, pra quem não lê e tal, só de você ver que o Bucky tem algum destaque no início do filme, você sabe que aquele personagem vai aparecer de alguma forma, né? E sim, aí você vê o Soldado Invernal, mesmo tipo físico e tal, fica um tanto quanto óbvio até, né? O papel do Soldado Invernal, ele tá ali pra representar a ameaça física, né? Tipo, a última barreira da SHIELD, ali, da Hydra, pra se defender. Não é ele, realmente, ele não é o foco do filme, né? Não, não. Entendeu? Tipo, não é realmente o foco do filme. Ele é mais uma barreira ali que dá o conteúdo emocional do combate do Capitão América. Né? E a gente tem diversas cenas, né? Interessantes, né? O Capitão vestido de emo lá na loja da Apple... Né, vocês notaram que aquele cabelo lá é viado, né? Deu a entender, né? Ele deu a entender que ele, né, curtiu. Eu achei legal, depois que eles saem da loja, Aí ele sai abraçado com a viúva, né? Aí ele olha, ó, tem dois do meu lado, dois do seu lado, dois atrás, dois na frente. Eu pego esses aqui, você pega naquele, a gente corre pra tá. Eu falo, não, abaixa a cabeça e fica quieto. É, mas você vê a diferença de estilo dos dois, né? Exatamente. Um soldado, outra, ela é espiã, né? É isso aí, não, esse que é legal, a cena é legal por causa disso. Né? Porque você vê a diferença de si e quanto ele precisa dela, porque o jogo dela é esse mesmo, ela tá no habitat natural dela, né? Ele não, tanto que ele fala depois, eu preciso saber contra quem eu tô lutando, né? Porque é uma situação muito incômoda que ele tem, dele não poder confiar em ninguém, é um negócio novo pra ele, né? Pra ela não, pra ela aquilo lá é terça-feira, né? E aí quando ele sente que ele pode confiar nela, a coisa começa a ficar mais fácil. Isso mostra muito, muito que os dois ali meio que se complementam, né? E mostra também a diferença de época, né? Porque o Capitão América, ele ainda é um cara fora de época, né? Ele tá só 2 anos nesse tempo, então ele pegou muita coisa prática, né? Tecnologia, combate. Mas assim, o fato de ele não ter um inimigo claro, ele ainda tem dificuldade com isso. Isso fica bem, bem óbvio. Bem bacana também a introdução do Falcão, né? O Falcão agora não só a persona do Sam Wilson, né? O Falcão mesmo. Eu acho que ele poderia aparecer no Vingadores 2, mas... Ah, tranquilamente. Falaram que ele não vai aparecer. Não, não vai. Não tem como. Nem ele, nem o Soldado Invernal. Não, o Soldado até entende. Ele fala que é o seguinte, que ele... Que assim, ele fala que ele nunca é piloto, né? Que ele tinha um resgate, que ele tinha um Wingman, né? Wingman é... Pra quem não viu Top Gun, quando, na formação de jato, é o cara que você compartilha, né? O artilheiro ali. É na legenda, homem de voo, alguma coisa assim. É, homem de voo. Wingman, na verdade, ele seria mais um parceiro, né? Mas... E aí ele fala, mas eu nunca falei que eu era piloto, né? Aí tem lá o Projeto Falcon, quer dizer que já teve mais Falcões, né? Ele era o último só. É, eles falam que é o último equipamento que existe, tá lá guardado e tal, e aí eles precisam roubar, né? Então o Capitão América acaba cometendo mais um crime, vamos dizer assim, pra... Ele vira um outlaw total, né? Ah, roubou carro, derrubou um avião numa via pública. destruiu o andar de um prédio público, né? Tipo... Não, o avião ainda foi na entrada do Triskelion. Entendeu? Então, cara, então não teve muito erro, não. É, e também o traje do Falcão aí, nada que o Tony Stark não possa aprimorar, né? Ah, com certeza. Ele aprimorou a turbina do aeroporto-aviões, né? Nick Fury falou que depois que ele conheceu as turbinas de perto, né? É, aquela cena que ele teve que consertar a turbina dos Vingadores. Levou a turbina na cara. É legal essas referências, né, os outros filmes, né? E até aquela hora da referência que eles falam do algoritmo de pessoas... Ah, eles falam do Stephen Strange. Isso. É a primeira referência direta ao Doutor Estranho, né? É, na hora que eles pegam o Jasper Sitwell lá, ele fala, né? Que é pessoas que podem ter alguma interferência. Aí ele fala Bruce Banner, Stephen Strange e tal, e aí, né, você já mata que tá no projeto. Na parte que eles começam a travar os alvos, um dos alvos é Anthony Stark, né, em Nova York. É. Na Torre dos Vingadores, né? Tipo, parece a torre. Né? É a Torre Stark, por enquanto. É a Torre Stark, né? O Strange é a primeira citação direta ao Doutor Estranho, fora aquele easter egg do Thor 1, né? Que o olho de Agamotto, ele tá lá na sala de troféus de Odin. Verdade. Junto com a Manopla do Infinito, né? Não, até porque já foi comentado por aí que um dos filmes em pré-produção aí é o Doutor Estranho, né? Em algum momento o filme do Doutor Estranho vai acontecer, provavelmente na fase 3 da Marvel. Não, se eu não me engano, já tá como confirmado. Doutor Estranho e o Homem-Formiga. São os dois confirmados. Da fase 3 são os dois confirmados. É. Provável assim, eu gostaria muito também de ver um Pantera Negra, né? Sim, é o boato de que ele aparece no Vingadores 2, né? Mas vai saber. Não sei, né? Vai aparecer o Visão também, né? Então, tipo... Aí tem. Já começa a aparecer gente até demais, né? Sim. Então, e o fim da Shield, hein, cara? O fim da Shield, na hora que eles decidem tocar o foda-se, vamos acabar com tudo, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é o seriado, né? O Agents of Shield vai chamar o quê? Ex-Agents of Shield? Acho que o seriado vai acabar. A maior boa ação do Capitão América foi acabar com a SHIELD. Acabar com o seriado da SHIELD. Coitado do Coles, do marido da Christine, né, cara? Lutou pra parece, ganhar um seriado dele. Quando ganha, perde. Não, mas todo mundo fala que tá melhor a série. Mas como eu não tive saco pra ver, né? Posso analisar muito. Ah, você não ganha no começo, você não continua, né? Mas falam que o episódio já saiu agora nos Estados Unidos, já era as consequências do Capitão América 2, né? Então, os agentes tendo que lidar com esse fim da SHIELD, todos os segredos dos agentes revelados na internet e tal. Imagino que deve ser interessante isso. É, o filme, ele abre uma... Ele abre muitas possibilidades aí, né? Não só dessa mudança no seriado, mas também para um filme da Viúva, né? É, porque ela é... Ela talvez seja uma das mais prejudicadas aí, né? Porque ele até o Alexander Pierce fala, né? Você vai ter coragem de fazer isso? E ela hesita, assim, por meio segundo, vai. Porque uma das coisas que se falou, alguma das poucas críticas que eu vi do filme foi que não se desenvolvia os personagens, né? Se bem que eu não acho isso um grande problema, para falar a verdade, né? Então, porque não é um filme sobre pessoas. O principal personagem é desenvolvido. É desenvolvido, claro. Não, eu acho ele não desenvolvido. Mas a Viúva, ela não tem que ser desenvolvida, entendeu? Porque faz parte do status quo dela ser esse mistério. Então, eu acho que o que aconteceu no final do filme abre um precedente muito forte, um argumento muito forte para um filme solo dela tendo que lidar com o próprio passado, com as coisas que aconteceu. Mas eu acho que isso não, talvez só depois de... Talvez só na fase 3 mesmo, né? A gente pode ter muita coisa ainda para rolar, principalmente da cena secreta, que deixa entender que o próprio, que o vilão mesmo da Era do Ultron é a Hydra, né? Ainda é a Hydra. Eu acho que alguma influência vai ter, obviamente, por causa do que aparece na cena dos pós-créditos. E já abre um vilão para o Capitão América 3, né? É o Barão Strucker. Exatamente. Que tá com o cetro do Loki, né? Então você vê como é que é a coisa. Provavelmente a SHIELD tinha o cetro, depois do final de Vingadores, devia estar com a SHIELD, e foi parar na mão do Barão Strucker, né? Então, provavelmente a Hydra deve ter todas as informações da SHIELD e deve gerar o Ultron, né? Deve ser baseado em alguma coisa do Tony Stark, né? Que tá bem claro que o Ultron vai surgir de uma das armaduras, né? O Capitão América 2 é um filme, como filme, é um trabalho melhor, como roteiro, como amarração de história, como os personagens, o Chris Evans está muito mais adaptado ao personagem, ele está muito mais confortável, está muito mais à vontade, todos os coadjuvantes têm bons momentos, o Falcão tem boas cenas, a Viúva Negra tem boas cenas, o Nick Fury tem boas cenas, todos eles, né, em maior ou menor grau, aparecem bem no filme, o vilão é muito bacana, então o final abriu uma porta assim, pro futuro da Marvel tão, tão inesperada, porque você acha que o status quo de alguma forma vai ser mantido, assim, né? E não, e esse filme arrasou tudo, né? É terra arrasada. Então, e agora é uma nova Marvel. O que vai ser o Vingadores 2? Vai ser... Os Vingadores vão ser bancados pelo Tony Stark, cara. Não, mas eu acho, que a maior, claro. Eu acho que a maior mudança é que provavelmente a gente vai ter uma fase 3, 4, ou talvez em diante, sem o Nick Fury, né? Eu acho que foi a maior desculpa, entre aspas, pro Samuel Jackson, se aparecer depois, talvez apareça, seja pequenas participações especiais. Não vai ter mais o Nick Fury na Marvel. Não acredito que não tenha mais. Eu acredito que ele, assim, o papel dele pode ser que mude, né? É, o papel dele muda agora. É assim, né? Já estavam teorizando que aquele final da Maria Hill ali no RH da Stark Enterprises, né? Dava a entender, ela vai trabalhar junto com o Tony Stark, né? E daria a entender que eles estariam construindo uma nova SHIELD na mão do Stark. que isso seria inclusive o mote do seriado, da segunda temporada do seriado. Não, e também explicaria uma aposentadoria do Downey Jr. como Homem de Ferro, né? Ele poderia ser o novo diretor da SHIELD e aparecer esporadicamente também nos filmes. Assim como ele já foi nos quadrinhos, né? E lembrando que a SHIELD nos quadrinhos, originalmente, ela era uma criação do Tony Stark. O Tony Stark que indicou o Nick Fury para ser diretor da SHIELD. Tem toda essa... E a Marvel, pelo menos o pessoal que toma conta do Marvel Studios, eles vão na fonte, que são as histórias originais lá dos anos 60 e tal. E eles vão buscar nessas histórias ganchos que eles podem vir a usar, né, nas futuras histórias. É, já vai ser uma mudança muito grande não ter SHIELD. Não, acredito que a SHIELD vá voltar, mas em outro formato, né? Não sei se vocês leram aquela série dos Guerreiros Secretos. Sim. E pode ser que essa série fala, né, dessa corrupção da SHIELD pela Hydra. É, e aí eles, no final, nasce uma nova SHIELD, totalmente diferente, totalmente limpa, né? Do zero. Pode ser que aconteça uma coisa parecida, né? Agora eu vou falar uma coisa, uma frase do Barão Strucker na cena pós-créditos lá. Ele fala que tá entrando na Era das Maravilhas, né? Era dos Milagres. É, dos Milagres. Eu fiquei com Maravilhas na cabeça, porque, puta, pra mim era muito claro, ele devia ter falado Age of Marvels ou qualquer coisa assim. Puta, ele tinha que ter falado, né? Pra mim, ele tinha que ter falado Age of Marvels, porque, assim, o que dá a entender, leva aquela história do que eles não podem citar a palavra mutante, né? Por conta que mutante é um termo da franquia dos X-Men que tá na mão da Fox. Acho que se a Marvel fosse referir aos mutantes como milagres, acho que vai perder uma puta de uma oportunidade ferrada de chamar eles de Marvels, né? Porque eu entendo nessa frase aí, que a partir de agora, o jogo vai ser... não vai estar tão calcado nas organizações. Agora a coisa vai abrir, porque antes tudo tinha um pouco de pé fora o Thor, tudo tinha um pouco de pé na realidade. O Hulk, o Homem de Ferro, o Capitão América eram personagens um pouco mais realísticos, né? O Thor que destoava um pouco disso. A Marvel sempre ela conseguiu criar um universo com regras definidas, né? Só que essas regras giravam em torno de uma coisa mais de ficção, ficção científica, uma forçação de barra aqui, uma coisa ali, mas era uma coisa mais, tipo, verossímil, né? Agora, com essa introdução dos milagres, o que é um milagre? É uma coisa que não tem explicação. E eu acho que a corrida vai ser essa, vai ser a corrida por esses milagres. As pessoas de destruição em massa dos Ultimates, né? Exatamente. Eu acho que esse vai ser o mote da fase 2 da Marvel daqui pra frente. E só num mundo que tem milagres que pode ter um Doutor Estranho, né? Sim, pode ser uma referência a isso também. Tanto os Vingadores do cinema quanto o Capitão América, principalmente esse filme, é totalmente Ultimate, né, cara? Assim, pelo menos é muito. Mas aí que tá, cara. Eu tava comentando isso com um amigo meu que foi comigo no cinema. E tá falando tal, que foge um pouco dos quadrinhos e tal. Eu falei, cara, hoje o universo Ultimate não é mais aquilo que ele era, né? É uma coisa totalmente diferente. Agora, ele é uma... O universo da Marvel no cinema é o universo mais coeso, talvez o melhor universo que a Marvel já teve. Que é, assim, muito mais trabalhado com tudo que já aconteceu. Então eles estão modelando os acontecimentos... E os personagens são diferentes das contrapartes dos quadrinhos, então, assim, ele é muito mais interessante do que hoje o universo dos quadrinhos, se você parar para observar, né? Eu defino da seguinte forma, o universo Marvel no cinema, ele tem o visual e tem o espírito não, mas ele tem o visual, tem a atitude do Ultimate, mas tem a alma do meio-meia. Porque os personagens não são tão, vamos dizer, maldosos, eles não são tão... Extremos, cínicos, né? Tão extremos. O Capitão América, ele tem a atitude, ele não liga se alguém morre no meio do caminho, porque faz parte do jogo. Ele é um personagem mais adulto, mas a alma dele é o do Capitão América do meio-meia. Não é o escroto do Ultimate, entendeu? Ele é super soldado fodão, mas tem um coração de ouro, né? E todos os outros estão assim de uma forma ou de outra, né? Porque o Thor é o Thor do meio-meia, o Homem de Ferro é um pouco mais do Ultimate, mas ainda assim ele não é o cara tão cínico e tão desprovido de sentimento igual é o do Ultimate. O Bruce Banner não é o cara totalmente atormentado e pirado igual o do Ultimate. A alma dos personagens são do meio-meia. O visual, a atualidade é do Ultimate, mas a alma é toda do Ultimate. Eles foram no... É aquilo que eu falei, não? Eles foram no âmago lá do personagem, né? E atualizaram aquilo pros dias de hoje, né? Com influência do Ultimate. Essa é a grande vantagem das adaptações. Que você pega tudo que já que funciona, né, e aplica. O universo Marvel, da Marvel, tem o grande mérito de me fazer gostar de personagens que eu nunca... fui tão fascinado, tipo, Capitão América, Homem de Ferro e o Thor, assim, eu acompanhava a história, mas nunca foram os meus favoritos, e no cinema eles são, né, porque são interessantes, né, e a Marvel, de fato, quebrou o molde dela, saiu da zona de segurança, puta, tomara que chegue logo ano que vem pra gente poder ver os Vingadores 2, pra ver o que eles vão aprontar, né. Mas, olha, sensacional, Marvel, vocês conseguiram de novo, e a DC fica ali olhando, cara, isso aí, cara, eu já acho uma atitude babaca dos fãs, cara, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se a Marvel tá fazendo dela, velho, quem tem que se preocupar com isso é o Warner, não é o fã. Aparecendo nos filmes da DC, quem ganha é a gente, entendeu? Quero mesmo que tenha um filme bom da Marvel, que tenha filme bom da DC, porque, porra, é o que eu gosto, é o que eu amo, e eu quero que, tipo, tenha coisas boas pra gente gostar. É, então, essa que é a crítica. Eu acho que a Warner tá perdendo um tempo de começar, de entrar no jogo, porque a gente achava que, assim, a gente não tem essa confiança no Batman e Superman que eu tenho na Marvel hoje, né? Você olha e não sente firmeza. Você não sente firmeza que vai vir um negócio foda, entendeu? Tá comparando a churrascaria mais conhecida da tua cidade com aquela churrascaria que abriu uma semana. Porque, assim, o Soldado Invernal é o oitavo filme da Marvel mesmo. Então a gente já sabe o que esperar da Marvel. Imagina que você tá ali naquela expectativa pra saber do filme do Homem de Ferro 1. Então, assim, o Homem de Aço já deu o tom. Pode ser que daqui pra frente venha outras coisas, mas é aquilo. Essa parte, tipo, o Will Warner tá olhando. Deixa o Warner olhar, cara. Eu quero mais que veja filme bom do Capitão América, filme bom do Superman, filme bom do... Finalmente, o filme da Mulher Maravilha, outro filme do Batman. E por aí vai, entendeu? Tipo... Eu acho essa parte, eu acho meio babaca dos fãs, né? É meio clubista. É sempre assim, é. Sempre tem aquele pessoal que escolhe um lado, né? É clubismo. Ao invés de aproveitar os dois, né? É clubismo, sabe? Tipo, a gente brinca, a gente zoa e tal, mas no final das contas tem cara que leva a sério. Aí realmente não. isso não vale a pena, né? Deixa eu só deixar um comentário que minha conexão não deixou até agora. É que o Capitão América 2 consertou vários erros que eu não gostei num... Né, lá no Quadrincast 3 ou 4, não me lembro agora, é um desses dois que a gente comentou do primeiro filme. Eu acho que o Leandro, outra pessoa, deve ter comentado também que eles jogaram toda essa parte de guerra e tal pra Hydra com as armas de raio, né, e não tinha tiro, não tinha sangue no filme, apesar de ser numa guerra e tal. E no Capitão América 2 tem isso tudo. Até o Capitão América sai do filme todo ferrado, né, com o olho fechado, cheio de sangue, todo mundo que morre por tiro aparece o sangue saindo da pessoa. É um detalhezinho que eu acho que melhorou em muito o filme. Claro, tem muitos outros méritos, mas é algo que no primeiro filme, que era um filme de guerra, né, e ninguém sangrava... Não tem um filme de guerra, né, um filme mais de aventuresco. Mas é um filme na Segunda Guerra Mundial, que não tinha nazismo e nem tiro. Na verdade, não é bem na Segunda Guerra, era uma guerra particular ali contra a Hydra, né. Mas o Capitão América não entrou na guerra pra lutar contra a Hydra, ele entrou pra lutar contra o nazismo. Ele pegou a Hydra no meio do caminho. Então, mas ele, porra, o cientista que criou o Capitão América tava fazendo experiência pra Hydra, então... Só um comentário. Não, é um negócio que a gente já comentou naquela vez que a mim não incomodou muito, assim, sabe? Tipo, é só ele se afastar, é mais uma opção de se afastar, falar dos nazistas de novo, né, e falar da Hydra, né? Focar literalmente no, nos vilões do Capitão América. Opção do roteirista. Mas assim, é, talvez eu acho que essa opção aí pra uma coisa mais visceral seja até pra refletir a diferença de tempos, né? Porque a guerra do Capitão América contra a Hydra era uma coisa mais romântica, né? É uma coisa mais lendária. Não apenas em, em relação ao primeiro filme. Eu acho que foi realmente o filme mais violento da Marvel. Isso não tenha dúvida. E teve raiozinho também. Teve. Não deixou de ter raiozinho. A filme grande... de super-herói sempre tem. Ah, tem que ter. E, né, a gente tá aqui pra isso. Se a gente quisesse ver bala, a gente ia ver Mercenários. Né? A gente vai ver também, mas... né? É, com certeza. Não quer dizer nada. Então é isso, gente. Vocês gostaram ou não gostaram? Seu comentário sobre o Capitão América 2 Soldado Invernal, você pode deixar na página do Quadrincast, o nosso sistema de comentários, que também é conectado ao nosso Facebook, que é o facebook.com/Quadrincast, a nossa fanpage. É isso se o Mark Zuckerberg deixar que você veja nossas postagens, né? Tem que ver isso. Mas se você procurar, a gente tá lá. No Twitter você acha a gente pelo @quadrim, que você pode interagir com a gente também, ou pelo nosso e-mail, que é o quadrincast@quadrim.com.br. Sem mais delongas, feliz da vida por mais um filme de super-herói muito bacana. A gente se despede, abraço nos mano, beijo nas minas e fomos! Eu sou o Walter Stildick e Winter is Coming. Essa foi legal, hein? Essa eu não tava esperando, não. Olha, essa eu nunca vi, viu, cara? É, essa daí, essa nossa. Frase aí foi original, hein, cara? Essa foi daquelas, hein? Ó, oh, que... Joinha. Nossa. Alô. Rapaz, curti, viu? Ó, eu vi todas, e é bom. Você vamos viu dizer, todas? Ah, você porra, viu todas? Eu tenho certeza que você viu todas. Só pra deixar claro que você viu todas. Deixar bem claro. Você tem dúvida que você viu todas? Eu tenho certeza. Que vão ser o Comando Selvagem. Então, peraí, só um minuto. Olha aí. Bru, por favor. Obrigado. Ela caiu de uma nota eu até isso. Tem o telefone aí. É a Scarlett Johansson reclamando de mim aqui, cara. Oi? É, deve ser. Olha lá, Scarlett Johansson ligou pra Bárbara pra reclamar, velho. Não, mas ela vai, ela caiu de um 10 pra um 9,5, vai. Vamos dizer assim. E. Ah, tá bom, vai. Não. Eita porra, o que aconteceu aqui? O Leandro já tá saindo de casa. Você sabe que tá gravando, né? Eu sei, é só pra... Não, você cortou aqui o... Ah, Luiz, você tá fudido pra editar essa porra.